Bilhetini em Manchac 30, autorizado pouso pista 97, vento 160 graus, 08 nós. Passa a checada, viu? Só 3561, decolou 37, me controle 119, decimal 35, sem vovô. 1935, obrigado. Chame Recife 1288, alterna 1264. 288-264, obrigado, boa noite. 3662, reduce speed to 210 knots. Reducing now, 210, time 3662. Controle o TAN 3561, cruzando 2000. 561 no Subal 360, saída da Gole, vigilância. Até o 360 na Gole. 3662, descend to 2500 feet, turn 8104. 2500 feet, 1014, clear to GNSS approach, down 3662. 3858, Serra Victor 366. 3858, complete final da RNAV, torre 1986. 3858. 3858, continua a aproximação. Forma cabeceira deslocada 90 metros. Reporte visual com a pista, trem de pouso baixa travada. Vamos lá. No momento eu tô com a aeronave aí próxima ao externo, já tá já na aproximação final do GNSS, aqui no do RNAV. Solicito que o senhor mantesse um pouco afastado aí da final, ok? Ok. Depois dela tem sequenciamento? Tem mais uma aeronave que tá a 8 milhas aí da final da 1-0. Será necessário cruzar pro outro setor? Setor norte de Salvador? É afirmativo, todos lá com a aeronave está indo para estabilizar. Ele, os bandidos pularam ali pro Alphaville, ele é no setor de aproximação. Na hora que você puder abrir uma janela aí pra gente, eu agradeço. Seria quantas milhas que o senhor vai permanecer aí na final da 1-0? Quantas milhas aí da. Entre Simbra e a cabeceira, confirma? É afirmativo, entre Simbra e a cabeceira. No momento eu estou com essa aproximação dessa aeronave, mais um tanque está aproximando a final da 1-0 e mais dois tráfegos chegando. O senhor aproximar para esse setor, teria que manter a aeronave em órbita aqui, em espera, aguardando, ok? Ah, tudo bem, estamos acompanhando a evolução aqui pelo rádio e qualquer coisa eu solicito para o senhor. Que excelente. Obrigado. Salvador, gol no 1-3 na Charlie e visual com tráfego na final. Gol no 1-3 após pouso do tráfego, a coisa final autorizada alinhar e manter pista 1-0. Ok, após o tráfego na longa final tem livre alinhar e manter 1-0, gol no 1-3. Não, tá 3662. O guardião, igual com a aeronave aqui, a nossa, uma hora, está indo para o. Aproximando para a Simbra. Com, se eu permitisse, mantendo separação, após ser ultrapassado, a gente iria aproximá-la para o setor. afastando a critério de seu aí, quando for necessário. Ok, então aguarde a passagem desse tráfego da TAM e a posta está autorizada, ok? Ok, grato. Aguardará ser ultrapassado e prosseguirá com a tensa separação. Controle Salvador, muito boa noite. TAM 3455, informação uniforme. 135, autorizado 1 centena. Que desse mantenha o 050 via chegada BOMF 3455. Via BOMF 050, TAM 3455. A intenção, se autorizado, é o RNAV da 10. Gente. Jet 6727 reduza para 2190 nós. Reduzindo 2190 nós, Jet 6727. 3561, chame Recife 1288, alterna 1264. Salvador, TAM 3662. TAM 3662, continue approach, stand by, please vacate. Roger that, we're just passing Sierra Vita 372. Gol 1613, autorizado a colar pista no 0, vento 170 graus 089. Deve dar colagem pista no 3, o gol 1658, táxi via Alfa Juliette, gente 05. Alfa Juliette para o 05. TAM 3662, autorizado pouso 170-08 nosso. Neve pouso, 3662. No 3, decolado aos 45, 1935, uma voo. 1935, uma boa noite, 16, 13. Tuna? Sim, via para 2000, ajuste 1014, reporte localizador. Reportarei localizador 1014, 6727. Controle gol no meio, no 3, boa noite. Boa noite, suba ao 360, saída agora e vigilância no meio, no 3. Foi autorizado 340. Ok, então suba para o 340. 340, saída Gole, gol no meio no 3. Mais um tráfego na aproximação do ILS. Possível manter a proa para o norte e afastar-se um pouco aí da do setor de aproximação. Ok, nós estamos aqui a, nós estamos à esquerda da 190. Eu vou, se o senhor autorizar, eu posso reduzir aqui para 300 pés e aguardar a passagem do tráfego para reparar o voo. Então 300 pés está ideal. O senhor aí está a 600 pés, confirma? Afirmativo. No momento eu estou a 450 e descendo. Ok, então 300 pés está livre nessa posição, ok? Observando o tráfego na final. Ok, observando o tráfego na final, já visual com o tráfego, na sua escuta permanente, controlar 300 pés. Agradeço. Localizador, Jet 6727. 6727, complete final ILS sem um glide, A sua informação tem um tráfego helicóptero da Polícia Militar à esquerda da aproximação, mantendo 300 pés, aproximadamente 2 milhas da cabeceira. Ciente. Posso passar para a torre agora, 6727? Firmo, torre em 1186. 86, boa noite. Cruzando 060, TAM 3455. Essa via chegada a Bonf para 2 mil pés, ajuste 1014, 3455. Via Bonf 2000, TAM 3455, no 014. Continua a aproximação, 6727. Web livre pouso, 170 com 5 nós. 170 com 5 livre pouso, web 6727. Poderia confirmar para o TAN 3455 que está livre o RNAV? Eu solicito o RNAV então? É, afirmativo. Está livre, voe para o outro servidor 366, desça para 2500 pés, ajuste 1014. Livre o TAN 3455, servidor 366, 1014. Número 3, chame Recife em 1288, alterno 2064. 288-2064, gol no 6-3. Web 6727 no solo 52 direito 29. 52 direito 29, boa noite. TAN 3455. 3455, complete final da RNAV. Informação: tem um tráfego helicóptero mantendo 300 pés a 2 milhas da final da Nazera. Gente do tráfego, TAN 3455, informa que já está visual. Gente, chame a torre 1186. 86, obrigado. Guardião 01 no controle. Na escuta, ciente da comunicação, confirmo, estou a 300 pés, estou inclusive pairado aqui no, na posição. Gente. Salvador, muito boa noite, TAM 3455, sinal RNAV 10, baixado travado, visual. 3455, continua a aproximação, vento é 160 com 8 nós, a cabeceira deslocada a 90 metros, sinalizada, e está autorizado o pouso, pista 10. Livre pouso, 10, TAM 3455, ciente dos 90 iniciais. Controle Salvador, boa noite, TAM 3152, informação Vitor. 3455, autorizado 5.000. Libera direito no 219, seu solo for 5.000. 219, TAM 3455. Solo Salvador, TAM 3455, taxiway Echo, solicita instruções. TAM 3455, táxi Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08, TAM 3455. 8885, puxe acionado 6. Voo 8885, livre, pushback, acionamento, chame táxi. Chama lá, táxi, 885. Dessa via Mari para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Olha, 52 mil pés via Mari, ou 3152. Vai reportar estabilizado. Está com 183 a bordo, alternando o galeão com 4 horas e 20 de autonomia. 1885, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 6, o ajuste no 0 no 4. Bom voo. Ok, com 1014, livre táxi via Juliette, Alfa, Charlie, chame a torre 286. Boa noite, Anderson. 1885. Salvador, boa noite, Azul 4071. Boa noite, Azul 4071, aguarde a cópia, Campinas. Aguardando, temos a Vitor. Solo Salvador, TAM 3455. Pode a cópia 360, confirmação 3455. Poderia confirmar a saída? Gole Gonza. Gole Gonza, obrigado. Oi, boa noite, 885 da Gol, Porto Vera, pronto. 885 autorizada, linha de colapso turno 0, 160 graus, 089. Livre posição e decolagem pista 1 a 0, Gol no 885. Guarde transferência para a torre. 1-7, aguardar transferência, guarde ao 0. Guardião 01, chame a torre 1-8, decimal 6, para coordenação de pouso. Torre 2, decimal 6, sinceramente agradeço aí por telefone. Graças.